Ovelhada, Decadente 164, para falar da pelada de domingo contra o Cruzeiro, em que, com o auxílio do apito amigo, as raposinhas nos bateram por 2-1 dentro de casa. Jogo que estava aí no preparatório, inflamando a torcida americana, estava acreditando aí na possível recuperação. Acabou que a rodada foi muito ruim, não só o nosso jogo, e nós paramos ali na 18ª posição. Nada ainda acabado, estamos com 34 pontos, a 2 pontos do primeiro colocado fora da zona, que é o Sport. Desanima, porque já são 9 jogos sem vitória, eu consigo compreender, mas uma hora isso tem que acabar, né? Uma hora a maré vira de novo, e a gente precisa continuar martelando e buscando resultado a cada rodada. Marcão, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Chateado, preocupado, mas eu não joguei a toalha. Não joguei a toalha ainda. Isso aí. Seu Felipe de Leucas, que teve que acordar 6 horas da manhã lá no Japão para participar do programa. Bom dia, né? Bom dia. Agora também bem chateado, né? Bem magoado com o resultado. Quase sem esperanças, mas ainda há uma pequena. Que isso, a esperança é verde, meu cara. Deveria estar aqui conosco, eu não sei se tá, o Alisson Fernandes. Se você estiver presente entre nós, dê um sinal. Eu não sei se tá. O Alisson tava aqui até agora, gente. Agora eu não sei se a mulher dele pegou ele no pau de macarrão, se deu problema no microfone dele. Daqui a pouco ele aparece, então. Foi a caminhada alcoólica. Ela tá sabendo da caminhada alcoólica. A gente estava aqui falando da possível caminhada alcoólica que o seu Jairo Viana está convidando o povo lá no grupão para fazer da sede lá no Boulevard até o CT lá na Drummond, parando no meio do caminho para abastecer os corações e os fígados. E aí a gente estava falando sobre isso agora e de repente o Alisson sumiu. A gente não sabe se ainda é reflexo disso. Para quem quiser animar e ir lá junto com o Jairão, são só 15 quilômetros, pensa bem. Mas vamos acreditar, e eu dou apoio aí ao Jairão, o Alex Tosco, já falou que vai também, é isso aí, vamos acreditar que a permanência da Série A vale este grande sacrifício. Bom, o Alisson devia estar aqui para fazer o resumo, não estando, cabe a mim, olha que triste fim. Opa, cheguei. E aí, sua mulher te liberou? Pronto, pode falar? Liberou, tava tendo uns contratempos aqui, mas ela me liberou com algumas ressalvas, mas vamos lá. O que é que eu preciso falar? Uai, a gente já pode dar seu boa noite e a gente já tava entrando pro resumo. Boa noite, cambada de americanos que estão aqui depois de mais uma derrota, porque ainda acreditam em Adilson Batista, vocês são guerreiros, hein? E para falar do jogo, não preparei resumo mais uma vez, mas achei que o Cruzeiro entrou como eu esperava que fosse entrar, né? Meio travado, meio aquele time que está realmente comemorando ainda, mas com o time titular. Não dá para a gente negar que é ali, para mim, entre os três, e quando completo e com vontade, é um dos três melhores times do futebol brasileiro hoje. Então a América sentiu bastante essa qualidade muito superior do Cruzeiro, mesmo que o Cruzeiro não estivesse lá tão interessado assim na partida quanto nós deveríamos estar. Acho até que a gente estava interessado, mas ter vontade, ter raça, querer ganhar é um pouco diferente de estar preparado para isso. É um pouco diferente de jogar de forma a buscar uma vitória. Com o Adilson, praticamente nenhuma partida a gente jogou para buscar a vitória. A gente até conseguiu vitórias, e vitórias muito importantes. Mas como aquela lá contra o Santos, em que nos defendemos a partida inteira e achamos um gol e coisas parecidas. Mas, voltando ao jogo, Cruzeiro começou da maneira que eu esperava, o América começou até tentando surpreender ali, mas não teve força para isso e não teve técnica para isso. A impressão que eu tive é que o Adilson até sinalizou para os atletas ali, vamos dar uma pressionada no início, só que essa pressionada não teve efeito, né? Porque pressionar com 4 laterais fica um pouco complicado. E aí, aos 17 minutos do primeiro tempo, ele, sempre ele, né? O uruguaio Arrascaeta, que gosta de fazer um gol no América, mas gosta muito e gosta de fazer gol bonito no América, e fez mais um gol bonito. Acho que no Sport TV foi escolhido como gol da rodada. De fato, ele passa pelo Matheus Ferraz ali, que vinha sendo até muito seguro na zaga americana, mas que deu esse vacilo aí. A Arrascaeta passou de uma forma, assim, muito fácil pelo Matheus Ferraz, e foi lá e mandou na gaveta sem chance pro João Ricardo. É, partida nossa contra o Cruzeiro, com a Arrascaeta em campo, a gente tem que lutar para ganhar de 2-1, porque um gol desse cara sempre tem. E aí o América, até o fim do primeiro tempo, foi um show de horror para mim. A gente não teve inspiração para nada. O que o Adilson pensou de colocar dois laterais na direita, dois laterais na esquerda, para tentar surpreender o Cruzeiro atacando por ali, reforçar na parte defensiva e conseguir explorar na parte ofensiva por ali, definitivamente não funcionou. É uma pena, porque nós, americanos, meio que já esperávamos isso, né? Que isso tinha pouca chance de funcionar. E aí, para o segundo tempo, na virada para o segundo tempo, ele já é obrigado a fazer ali duas substituições, e essas substituições, não no início do segundo tempo, mas lá para o fim, do meio para o fim do segundo tempo, isso acaba tendo algum efeito. No inicinho do segundo tempo, aos 3 minutos, como um banho de água fria, né, um pênalti ali, o Thiago Neves conseguiu cobrar fazendo o segundo gol. Ali já deu uma desanimada muito grande. Se a gente tem um time que, começando a partida, ele não consegue se impor, tentar recuperar saindo perdendo por 2-0 é mais difícil ainda, até porque a gente ia ser obrigado a dar espaço ali pro Cruzeiro. Foi o que aconteceu, mas o Cruzeiro, ao que me parece, se ele não começou o jogo com muita empolgação, depois de ter 2-0 a seu favor, aí sim que o Cruzeiro deu aquela não desanimada, mas deu aquela aula, assim. A impressão que eu tive no estádio é que o Cruzeiro, a partir dali, só queria administrar. E o América até que foi. Parece que ali, naquele momento, o Adilson, além das mudanças de peças, né, ele realmente colocou a equipe mais para frente. Botou o Luan trazendo a bola um pouco mais de trás, como um segundo atacante encostando no Rafael Moura. Botou o Mateuzinho pela direita, deu mais liberdade até para o Robinho pela esquerda. E aí o América cresceu um pouco mais por ter presença ofensiva. Aquilo que a gente pede tanto, né? Se é para morrer, que a gente morra atirando, pelo menos. E aí o América conseguiu, foi para frente. Mateuzinho, para mim, entrou muito bem. É impressionante como que o Mateuzinho, quando entra jogando, tem muita dificuldade, mas quando entra precisando fazer a equipe reagir, ele acaba indo bem. Então, fez um salseiro danado para cima do Egídio, que de fato é fraco. Se a gente ontem tivesse entrado com o Mateuzinho de cá, tivesse tido uma melhor sorte ali, porque ia encontrar um marcador fraco, ele fez um salseiro, sambou para lá, sambou para cá, o Egídio deve estar sonhando com ele até hoje, conseguiu um pênalti, 25 do segundo tempo, que o Rafael Moura converteu, e conseguiu um outro pênalti para cima do Dedé, mas esse aí não marcado. Um juiz que eu não gosto nem de falar nele, porque eu acho ele muito aparecido, o Heber Roberto Lopes, e quando saiu o nome dele, eu já fiquei com o pé atrás. Eu não sou muito de reclamar de arbitragem, não, mas quando saiu o nome do Heber Roberto Lopes, eu já fiquei bem com o pé atrás, porque ele costuma aparecer mais do que o jogo. Mas, no fim das contas, não conseguimos chegar ao segundo gol, saímos com mais uma derrota que nos deixa numa situação aí bem complicada, e eu acho que hoje, mais uma vez, mais do que falar da partida, a gente tem que falar do cenário atual, que é bem preocupante, mas o recado que eu quero dar no programa de hoje é que não é hora de nós, torcedores, abandonarmos o barco, de jeito nenhum. Lá na Série B, com condições de subir, a gente consegue uma mobilização tamanha que a gente consegue encher o Independência. A gente bateu o recorde no Independência ano passado, assim, na busca de um título de Série B. Agora a gente está na A, gente. Faltam só 3 jogos em casa. Faltam 6 partidas, 3 jogos em casa. A gente não tem que esperar o ano que vem para a gente voltar a abraçar o time. Por mais que o time não esteja merecendo tanto, por mais que a gente tenha ali nossas diferenças com o comando técnico, com alguns jogadores, mas agora são só 3 partidas. Vamos relevar tudo isso, vamos abraçar esse time, vamos tentar encher nesse jogo contra o Paraná, que tem que ser o início da recuperação, e vamos embora. Se a gente aguentou o tranco até agora, com o futebol pobre que a gente está jogando, vamos lá mais 3 partidas todo mundo. Muito bem. Ô Marcão, você sabe que nesse programa a gente preza pela transparência e pela verdade, não é isso? Com certeza. Pois é, então, isso posto, o senhor sabe por que o seu Alisson Fernandes atrasou? Eu gostaria de saber. Pois é, a primeira dama já denunciou aqui que ele estava lá batendo marmita. Eu ouvi o barulho da mastigação. Eu falei, a dentadura tá saltitante. Isso é compromisso, viu? Isso é compromisso. Voltando à partida, aqui bem fazem vocês que têm esposas que não acessam esse programa. Marcão, seus comentários iniciais da partida. É um absurdo, o profissionalismo jogado na lata do lixo. Mas enfim, não, o Alisson, eu concordo praticamente tudo que ele disse, vou tentar até ser objetivo para não ser repetitivo. Quando o Adilson propôs a escalação dos dois laterais, do lado direito e do lado esquerdo, eu, por incrível que pareça, eu achava que isso seria uma boa opção para o América. Mas a partir do princípio que você tem o Aderlan, que é um dos jogadores que vai ter que cumprir com esse papel, o time do América já vai entrar com 10 jogadores. Então esse já é um fato. O segundo detalhe é que o Carlinhos, é impressionante como o futebol dele caiu ao longo do campeonato. E nesse jogo, para mim, ele mostrou que não merece ser titular no time do América. Ele acertou um cruzamento, que foi o lance que o Giovani quase fez o gol de cabeça, e mais nada. Tomou bola nas costas, não conseguia acompanhar os lances, errando passes assim, infantis. Então, assim, o Carlinhos conseguiu, inclusive, ser pior que o Aderlan, ao meu ver. O Rui lento, preguiçoso no primeiro tempo. E o Matheus Ferraz voltou a ser o Matheus Ferraz que a gente conhece. Erros bizonhos. Até acho que se o Cruzeiro quisesse fazer mais gols no primeiro tempo, teria feito. Mas estava naquele esquema assim, já fizemos 1-0, já fomos campeões, vamos ficar aqui. Mas se apertasse, era sacola de 3 e 4 no primeiro tempo. Então, assim, o primeiro tempo do América, para mim, foi um dos piores do Campeonato Brasileiro. Já no segundo tempo, como o Alisson disse, as mudanças foram providenciais. E por que não começar com o time, com esses jogadores que entraram no segundo tempo, já que a necessidade de ganhar é do América? É impressionante. E aí o Rui começou a jogar um pouco melhor com o Robinho, o Giovani mais seguro na lateral esquerda, o Norberto, que teve o trabalho dele comprometido com o Aderlan no primeiro tempo, começou a jogar bem, mas sentiu, porque ele estava um bom tempo fora de ritmo. E realmente o Mateuzinho deitou e rolou em cima do Egídio. Então, assim, o grande questionamento que a gente faz é por que não jogar com esses jogadores desde o início, ou ter essa atitude desde o início. Por que sofrer um primeiro tempo, passar raiva, aí corre o risco de levar o gol e aí a gente tem que correr atrás? Esse é o meu grande questionamento, essa falta de coragem do Adilson, esse medo dele de vencer, é que incomoda a gente. Então, assim, de forma bem objetiva, essa análise do jogo, o resto eu concordo tudo com o Alisson, o juiz realmente me dá calafrios quando ele é escalado contra o América, mas o América também tem me dado calafrios desde o início, quando é escalado, então é complicado. Mas eu não joguei a toalha, como eu disse, no meu Boa Noite. De jeito nenhum. Muito bem. Agora, eu queria colocar um negócio aqui, Henrique, que é o seguinte. Eu não quero ser caçador de onça morta, não. Para mim, ontem, o Adilson Batista, e eu falei isso antes do jogo, por isso eu repito aqui. Foi domingo. Para mim, ele não fez uma das piores escalações dele na era do América, não. Por que que eu digo isso? Muito porque ele já fez outras inacreditáveis, assim, com 6 volantes, coisas do tipo. E segundo, que ontem, eu falei com Jairo lá, ontem não, no dia do jogo eu falei com o Jairo na porta do Independência, que, na verdade, acho que não é nem essa palavra correta. Ele armou o time num esquema que me agradou, porque ficou muito claro, assim, que teríamos 2 zagueiros, 2 caras fazendo a função de lateral, apesar de ter 4 laterais de ofício em campo, 2 volantes, 1 cara armando mais centralizado, dois caras teoricamente abertos fazendo ali o meio para frente nas pontas, apesar de serem laterais de ofício, e um cara fazendo a referência lá na frente. Então, eu gostei disso, de ver novamente de forma clara um 4-2-3-1. Isso eu gostei. Aí vamos para a escolha das peças. Então, aí, talvez por isso a minha palavra de ter gostado da escalação tenha sido mal colocada. Por quê? Na escolha das peças que eu acho que ele pecou. Uhum. Na escolha das peças, ele colocou como referência, esse homem de referência é o Luan. Uhum. E não colocou o Rafael Moura, que para mim, com toda a passagem ruim dele para o América, ele ainda tem que ser o dono daquela camisa 9 pelo elenco que temos. Ele colocou nas duas pontas, fazendo ali aquele meio para frente, Aderlan e Giovani. Aderlan, não dá para esperar muito dele, apesar de eu achar que ele até vai um pouquinho melhor ali do que como lateral. Menos mas pior. É um pouquinho melhor que não justifica a entrada dele no time. E o Aderlan tem que ser um reserva pro Norberto e só. Esse é o papel dele no elenco e só. E o Giovani pela esquerda, o Carlinhos não tem funcionado nas últimas 3-4 partidas. A Dilson mexeu bem ao tirar o Donizete, percebendo que ele não vinha funcionando. A mesma coisa tem que acontecer com o Carlinhos. O Giovani até, na minha visão, tinha que ter sido escalado no domingo, mas como lateral. E outro jogador ali na ponta. Eu vi acho que foi o Léo Figueiredo da Itatiaia, e ele falou muito bem. Às vezes a gente fica aqui tão focado nesses jogadores que um olhar mais de fora ajuda. Ele falou, gente, o América tá precisando de gols. O América não faz gols. O América é o segundo pior ataque do brasileiro. Uhum. E o América tem caras no banco de reserva que fazem gols. O Ailon. O Ailon é um cara que no Campeonato Mineiro fez bastante gol. A gente sabe que contra os times grandes, já no Mineiro, ele não regulou tanto. Mas é um cara mais tem no seu currículo, tem na sua carreira, característica de fazer gols. O próprio Luan, jogando pela esquerda, ele consegue fazer os seus golzinhos. O Marquinhos, ano passado, ele jogou bem no Sport. O Marquinhos já foi titular de Cruzeiro, o Marquinhos já foi titular do Inter, o Marquinhos não tem o salário que tem à toa, também não está rendendo no América, mas é um cara que eu acho que se tiver um treinador que esteja com ele, que dê moral para ele, eu ainda acredito que ele pode ser útil nessa reta final. Então, se a gente criar, se a gente tiver um ataque, uma linha de três ali no ataque com Ailon, Marquinhos e Rafael Moura, por exemplo, são três caras acostumados a fazer gol em algum momento. Isso tem muito mais chance de funcionar para aquilo que a gente precisa. Então, para mim, ontem o Adilson armou taticamente bem o time em campo, apesar de no primeiro tempo não ter conseguido atacar, mas escolheu mal as peças. O Ayrton não estava nem no banco ontem, né? Ah, no domingo. Leucas, comentário inicial aí da partida, da pelada. Você viu o jogo? Vi mais ou menos, eu via em partes, mas eu acabei dormindo depois do primeiro tempo. Muito igual a gente. Porque você tem que ver que aquilo. 5 horas da manhã verão, é foda, né? É 4, né? 4 horas de verão. É verdade, horário de verão. Pra mim não mudou o horário do jogo, então esse horário de 4 horas é meio complicado. Quando o jogo tá andando pra um caminho ruim, eu acabo não vendo todo. Foi mais ou menos esse. O primeiro tempo foi tão fraco. A escalação já dava mais ou menos a entender, né? Na verdade, o Aderlan, eu acho que eu comentei um pouco no grupo quando estavam pra contratar, que não é um cara que não devia ter sido apostado nele por histórico, idade, coisa assim. Hoje já tá no elenco, ele tem que ser limitado pra função dele. Reserva do Norberto. Porque basicamente, mesmo assim, ele é um reserva ruim, mas pelo menos não é o titular, né? Não vai jogar tanto assim, né? Mas ali na frente, é que a história. A gente precisa ganhar jogos. Pra ganhar jogos, você precisa fazer gols. Aí pra fazer gols, você conta com Giovani, Aderlan, Luan e o Rui na pior fase, uma das piores fases dele no América, né? Desde que ele voltou dessa lesão, ele não tá jogando bola. Então fica mais complicado, né? Fica muito complicado. E é mais ou menos. Pra mim, o Adilson tem perdido um pouco a mão do que fazer. Ele não. E se, no trabalho, quando você analisa, você tem pontos positivos, né? Que caminham. Embora o time é muito irregular, e em geral, o nível de futebol veio caindo. Mas põe que ele erra muito a mão e ele tenta. As inventividades dele não necessariamente se traduzem em resultado, né? E Bom, e na maior parte das vezes, todo mundo, quando você vê o que ele tá querendo arriscar, você já pensa que, pô, não tem cara de que vai funcionar. E tirando aquelas primeiras partidas ali contra Inter, Santos, não funcionou mais, né? Tirando aquele primeiro inicinho, depois somente parou de funcionar total, né? Vamos tirar o jogo do Santos aí nesse meio, porque ali não funcionou, né, gente? Deu uma cagada do cacete. Foi. Mas o... É. E aí ficou um pouco isso, né? E aquela foi uma cagada que, avaliando hoje, talvez ela tenha sido prejudicial pra gente. Porque a gente ganhou aquela partida. Na época, eu lembro que eu e o Sérgio também participou do programa pós-Santos. É, e a gente falou aqui, falou, gente, essa vitória aí não vai acontecer. Se jogar mais 10 partidas assim, não vai conseguir ganhar desse jeito. E é o que tá acontecendo agora. E talvez aquela vitória tenha feito no Adilson, tenha produzido nele o efeito de que isso iria funcionar mais vezes. E não tá funcionando. É hora do Adilson também ter um pouquinho mais de humildade e ouvir as pessoas à sua volta. Tá todo mundo que eu converso, todos os americanos que eu converso, até mesmo na mídia, você vê as pessoas falando, desse jeito não vai funcionar, a gente tá vindo de 9 partidas que a gente não consegue vencer, a gente tem 6 pela frente em que temos que vencer 3. Ou o Adilson percebe que tá na hora de ter uma mudança drástica, ou muda-se o Adilson, então. Ele é muito teimoso. Eu acho que ele é arrogante, né? Você pega as entrevistas dele, mesmo depois da derrota do Cruzeiro, falando, não, eu dou conta, não vai cair não, eu confio no meu trabalho, eu já salvei muitos outros times e coisa assim. Então, tipo, ele tem uma questão dessa de... Eu acho que ele se acha muito... Vamos dar um desconto, porque na entrevista também o cara não vai chegar e falar assim, lá fudeu. Não vai, né? Não é o papel dele, ele tem que sempre, né? Qualquer que seja o treinador, não falo nem no Adilson, não. Qualquer que seja o treinador, ele vai ter que sempre reafirmar o trabalho dele. Não, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Ele não vai queimar jogador, ele não vai botar em xeque o próprio trabalho. Até aí, ele tá no papel dele. Mas ele falou um negócio, Henrique. Ele falou um negócio que eu acho que... Isso aí que você falou, você tá certo. Ele não vai falar, o trabalho tá ruim, tá? Não vai. Mas na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre a questão... Um repórter perguntou, e pra mim perguntou muito bem. É até um negócio que eu reparei, viu? Como nessa coletiva contra o Cruzeiro tinha setoristas do Cruzeiro que estavam ali também para cobrir pelas rádios, eu achei essas perguntas muito mais interessantes. E teve um que perguntou o seguinte, falou, olha, Adilson, ficou nítido que no segundo tempo, depois que você colocou mais atacantes, a presença ofensiva foi mais expressiva ali, o América jogou melhor, incomodou o Cruzeiro teve que botar volante para segurar o placar e tal, a gente viu que esse crescimento aconteceu. Você pretende levar isso em consideração e atuar de uma forma mais ofensiva nas próximas partidas? E a resposta do Adilson é com muito cuidado, assim, mas o que fica da resposta dele é que não. Ele respondeu basicamente que usou um esquema mais ofensivo em outras partidas, eu não me lembro muito bem de quais, e que quando ele teria usado isso, não teria funcionado. Então, nesse ponto que me preocupa, porque ele não. Ele me dá a impressão de que a gente vem assim a 9 partidas e que parece que vai continuar assim. E ele está realmente acreditando que em 9 partidas a gente não conseguiu nenhuma vitória e que, mesmo mantendo dessa forma, nas próximas 6 nós vamos conseguir 3 vitórias. E de certa forma, ele na entrevista pós-jogo, ele culpa o esquema dele inicial não ter funcionado por erro técnico de jogador. Isso ele fala. Foi, ele fala que assim, a gente pensou, a nossa proposta era pensar ali para poder marcar bem as laterais que eles atacam bem e investir nas costas dos laterais que não sei o que. Infelizmente, a gente pecou muito erro técnico, muito erro de passe e acabou não funcionando. Então, ele culpa não ter funcionado aquele esquema e a inventividade dele na questão dos erros técnicos dos jogadores e não necessariamente de que aquele, não, eu pensei que fosse funcionar, mas não funcionou. E, não, ele fala assim, só não funcionou porque os caras não conseguiram colocar em prática, eles erraram muito passe e tal, senão teria funcionado e a gente tava tranquilo. Faltou combinar com os russos. Na verdade, essa entrevista eu li hoje no Super Esportes, ele mostra, e aí realmente há um ar de prepotência, quando ele diz que ele vem mudando o esquema tático do América nos últimos jogos e que o time não faz gol. Então, assim, parece que ele tem cumprido com o papel dele de mudança de esquema tático, mas é o que o Felipe falou. Mas os jogadores é que não têm conseguido ser eficientes. Então, assim, ele transfere, de alguma forma, a responsabilidade dos resultados só para os jogadores. E aí, vem ao encontro do que algumas pessoas disseram no grupo, no grupão. Será que esse grupo de jogadores não está querendo puxar o tapete do cara? Pode ser, não sei. Ambiente de futebol é um ambiente mais traiçoeiro que tem. Numa dessas, o pessoal já está meio de saco cheio mesmo e ele dá uma entrevista mostrando que ele tem mudado o esquema tático e a ineficiência do América é da parte técnica dos jogadores. É perigoso isso, ainda mais na reta final de campeonato. Agora, só fazendo um adendo em relação ao que o Alisson disse, eu até vi entrevista hoje do Emerson Robano falando do Ailon. E realmente o Léo Figueiredo falando assim, pô, o Ailon, eu queria ver o Ailon jogando e tal. E aí o Emerson Romano falando que o Ailon tem treinado muito mal e que ainda sente sente falta de confiança de jogar futebol. Ele não tá com a tala ainda, não? Ou com aquela tipoia? Ele não tá usando um trem ali? Não, não. Ele chegou a jogar já tirou. Depois que ele retornou. Ah, ele já jogou, sem a tala. A questão é que ele não não se sente confiante ainda... jogar, vamos dizer assim, nem vou falar alta performance, média performance. Agora, o caso do Marquinhos, que eu sempre fui um crítico do Marquinhos, que eu acho que ele fez duas partidas boas, mas ele tem uma característica que o América sente falta, que é chute a gol. Uhum. O Marquinhos chuta bem pro gol. Inclusive, aquele jogo do Flamengo, da falta que o nosso amigo Magrão fez de cabeça, foi o Marquinhos que bateu a falta. Então, o Marquinhos tem essa característica que hoje no América, o único que chuta a gol é o Rui. E tem chutado muito mal. Então, realmente, assim, apesar da crítica ferrenha que eu tenho em relação ao Marquinhos, ele poderia ser uma opção para a questão de ataque do América, de criar um perigo. Numa dessa, ele chuta o goleiro espalma, tal, Rimé na área e completa, não sei. É aquelas ideias que a gente tem de que se o Marquinhos jogar, se o goleiro rebater, mas é uma opção de ataque que não tem sido utilizada há um bom tempo. Verdade. Lê uns comentários aqui? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, cadê vocês? Estão aqui, ó. O povo tá que tá. Tem até um tal de Jairo Viana aqui. Já ouviu falar nele? O Marcos Grassi. Ah, boa noite, Diletos. A Dilson consegue entrar com quatro laterais e terminar o jogo com apenas um. Exatamente. Monstro sagrado. A denúncia da senhora Nayara Nésio aqui sobre o Alisson Fernandes. Leandro Mourão, vocês acreditam que o Adilson vai mudar o esquema de jogo para os próximos jogos? Acho que ele vai voltar com Gerson Magrão e manter Luan em companhia. Precisamos lembrar que a última vitória do Paraná no campeonato foi sobre o América. Será que o Adilson não percebeu que esse esquema tático não funciona com o elenco que o América tem? Sábado tô agarrado. Sábado tô agarrado já é o Márcio Oliveira. Leandro Mourão continua. Seria a hora de demitir o Pardal? O América está jogando um futebol medíocre, covarde e feio. Só acredito na permanência se o Pardal mudar a filosofia defensiva. Adilson odeia os atacantes do América. Todos os comentaristas esportivos, sem exceção, têm falado que ele está errando sistematicamente nas escalações. Ailon estava suspenso. O Ailon estava suspenso? É que eu comentei que ele não estava. Estava sim. Tava, ele foi suspenso. Suspenso, ele nem está jogando? Mas cartão não, amarelo de que ele tinha ele tomou terceira. Ele tomou o terceiro cartão no jogo contra a Chape, que ele não entrou. Zera, não, ele acumula até o final do campeonato. Agora não, sim, suma, ele jogou contra a Chape, então? Ele entrou no segundo tempo e teve um contra-ataque da Chapecoense, que ele saiu do ataque do ataque do América e correu e fez uma falta meio de lado. Assim. Então foi o terceiro cartão dele. O Paulão tomou um cartão no banco, se não me engano. E qual que foi o outro que não jogou também, que estava suspenso? O Magrão. Magrão. Então foram os três que estavam suspensos. Então tá aí. Provavelmente será a novidade do Adilson, né? Com certeza. Paraná. Ele vai colocar o Magrão no lugar do Carlinhos e o Giovani na lateral esquerda. Isso aí é feijão sem bicho. Tudo bem. Marcos Graça, depois do jogo contra a Chape, o Adilson disse que a derrota servia de lição. Então o América está fazendo pós-doutorado em derrotas. Orientador Batista Pardal. Adriano Carvalho. Percebi claramente... Boa parte da torcida no Portão 3 não era nossa, mas infiltrados. A coelhada precisa tirar o pijama e ir em campo. Isso é verdade, viu, Adriano? Isso vale. O Alisson já tinha comentado isso aqui no começo do programa. A gente, quando está em momentos decisivos de Série B, de Campeonato Mineiro até e tal, a gente consegue botar bons públicos. Agora, o americano, parece que ele só sai de casa na fase boa. Só sai na boa, né? Ele quer ser ele de fato é o torcedor cliente. Eu estou pagando para ver o espetáculo, venha me entreter. Ele não se vê como peça do jogo. Torcedor do América não se vê como ator da partida. Ele não se vê como um fator de decisão nos resultados do time em campo. que a torcida faz, como a gente sabe que faz. Não, você vê o próprio Ceará, que a gente comenta muito a questão do Lisca. Isso. Mas a torcida do Ceará, todos os jogos, empurra o time, apoia o time. O Fortaleza mesmo, que subiu agora para a Série A, para o ano que vem, estádio lotado. Eu não tenho a ilusão que o Independência vai ficar lotado, eu não tenho essa ilusão. Mas tem que ter no mínimo 10 mil pessoas. É. Entendeu? É por aí, isso aí. Porque... Para mim, o melhor exemplo de torcida é a torcida do Santa Cruz. Vai ver como é que tá o Santinha, cara. O Santinha tá mal pra cacete. Vive caindo pra Série C e tá sempre lotado pro jogo do Santa. Tem sempre público, assim, público de verdade, de não fazer vergonha. E a torcida da América não consegue. Eu sei que vão ter aqueles que vão falar que nossa torcida é pequena e que proporcionalmente o América leva muita gente em campo. Mas, gente, proporcionalmente não adianta, né? Não resolve muito pra gente. A gente precisa de numericamente pelo menos uns 10 mil lá para poder fazer uma pressãozinha, para poder fazer com que o jogador come e dorme, aquele que tá desanimado, tá vendo 10 mil negros gritando na orelha dele e acorda. É isso aí. E a Série A é o momento de ter no mínimo 10 mil pessoas. Se acorda até a Leandro Oliveira com a dessa. É verdade. sabe qual que é a lógica que eu penso? É o seguinte, se na Série B a gente vai lá e faz aquele vamos subir coelhona, aquela loucura toda, e aí todo mundo vai, abraça o time, aquela coisa, vamos imaginar que a gente tá na B, gente, faltando 3 vitórias para subir pra A. Porque é a mesma coisa. É basicamente o que a gente tá vivendo nesse momento, é basicamente a mesma coisa. É como se a gente estivesse na Série B, tendo 6 partidas, claro que a dificuldade é diferente. Mas o cenário, a gente tem 6 partidas que a gente tem que vencer 3, e a gente tem 3 partidas em casa. Se a gente conseguir vencer as 3 partidas em casa, a gente tá livre. É como se a gente tivesse subido para a Série A. Então, não vamos deixar para o ano que vem para a gente fazer essa pressão, para a gente tentar esse último suspiro, não. Vamos tentar esse ano. Se a gente conseguir vencer essas 3 partidas, é como um acesso, é a mesma coisa. Não, e é muito mais importante do que um acesso. É muito mais importante o América se manter agora do que subir no ano que vem. Mesmo que seja campeão ano que vem. O torcedor americano tem que ter a real dimensão da importância que é o América ficar nesse ano, em termos de receita, em termos de capacidade de se manter na Série A e pegar essa casca de Série A. Isso é muito importante pra gente. A gente tem que sair dessa gangorra. E o torcedor precisa fazer seu papel também. Já mudaram o jogo contra o Paraná, que seria às 9 horas da noite. Passou a ser agora às 5 horas da tarde, né? Melhorou o horário. O torcedor tem que fazer presente. Você ia falar, cara? Não, até para pra questão de aumentar a torcida perspectiva futura, é permanecer em Série A que a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Se a gente ficar nessa ioiô, nessa gangorra, a gente não. A torcida vai se manter, sendo otimista, assim, em hipótese. Se a gente quer fazer o time crescer, e crescer em todas as questões, crescer em estrutura, crescer em mudança de patamar no futebol nacional, em começar a trazer jogadores melhores, começar a trazer patrocínios maiores, e ao começar a aumentar a quantidade de torcedores, para isso a gente tem que começar a se manter na Série A, pegar ali uma sequência grande, e aí a gente vai mudando o nosso patamar. Porque senão a gente fica nessa. E é a hora da torcida abraçar, porque tem que comprar essa ideia também, né? Mas na verdade, agora, o que eu acho... Só para deixar uma coisa bem clara aqui, Marcão e ouvintes, essa fala nossa aqui, gente, para que as pessoas não entendam mal. Ninguém aqui tá colocando a culpa da fase do América na torcida, não é nada disso, senão daqui a pouco começa a nego a falar, tá culpando a torcida. Não, não é isso não. A culpa do mau desempenho é do time, é da comissão técnica, é da diretoria que fez escolhas erradas na hora de suprir a saída do Serginho. Foi, não fez, não trouxe o jogador certo. Então tem várias culpas nisso aí. Não se trata aqui de falar de culpa. Mas a torcida poderia estar apoiando mais. Apoiando o que eu digo, não é gostando de tudo que está acontecendo, não. Mas é fazendo o seu papel, de dar força ali na arquibancada, com um número maior de torcedores, para tentar empurrar. O que a torcida falou, então, o que a torcida do Ceará está fazendo, e também a torcida do Sport, é esquecer toda a diferença que nesse momento eles possam ter com a direção, com a comissão técnica, com o grupo de jogadores, e podem ter certeza que eles têm essas diferenças lá também, porque as equipes até pouco estavam na zona de rebaixamento, mas estão esquecendo isso tudo e estão tentando na raça, do jeito que dá, fazer o time deles ficar na Série A. A gente precisa fazer isso também. Magrão é ruim, é o jogador que eu queria para a Série A? Não é não, mas a partir do momento que ele entrar em campo nessas três partidas em casa que faltam, ele é mais um do meu time, eu tô com ele. Aí é detalhe, é o que tem, é o que você tá falando, nós somos muito críticos em relação ao time, mas nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que dar o apoio pro time. Se cair, espero que não caia no último jogo, sei lá quando cai, espero que não vai cair, vai, protesta, faça o que quiser no bom sentido, mas enquanto tiver oportunidade, tiver chance, vamos apoiar, vamos ao estádio, apoia, grita, torce, leva a família, esse é o momento. Então quem não foi fazer um pedido aqui de um americano, quem não teve oportunidade de ir ainda ao Independência esse ano, assistir o América na Série A, vá agora, mas vá com o coração aberto para levar o time para cima, não é para jogar para o time para baixo, isso a gente já sabe. Tem algumas pessoas que querem levar o time para baixo. Então, assim, é o Magrão? Vamos apoiar o Magrão. É o Aderlan, que eu não gosto do futebol do Aderlan. Se o Aderlan jogar, vamos apoiar o Aderlan. Agora, uma coisa, quem já jogou futebol sabe muito bem isso. É você jogar no estádio com 500 pessoas, com 300, 600 pessoas, e você jogar com o estádio com pelo menos 10 mil pessoas. Você se sente mais motivado a jogar. Você se cobra mais. Você cobra mais do seu companheiro. Então, assim, é o que o Alisson falou, em nenhum momento a gente está querendo dizer que a culpa é da torcida do América. Mas a gente precisa estar mais presente no Independência. É isso aí. Vamos lá. Leandro Mourão, Vitória demitiu o Capegiani hoje. Sei que boa parte da diretoria está muito insatisfeita com o Adilson. Quem está segurando ele no cargo é o Salum. É o Salum? Eu não tenho essa informação, não, mas enfim. Guilherme Macedo, se o Adilson escalar Magrão e companhia contra o Paraná, eu nunca mais ponho pé na Independência. Então tá. Espera acabar o ano, pelo menos. Pois é. Jair Viana, participando no intervalo da aula. A verdade é que isso eu aí, acho que o justificar mesmo. O Jair tem que justificar mesmo, que eu já ia comentar isso aqui, que era pra ele estar dando aula. É, toda vez que ele comenta aqui, ele tem que justificar isso. Eu já te aviso da próxima vez. A verdade é que eu acho que o Adilson tá mais perdido que o Camaleão no show do Restart. É muita mudança de escalação e invenção de moda. Leandro Mourão, o grupo está rachado? Não sei. Guilherme Macedo, falta iniciativa da diretoria. Leandro Mourão, demite. Calma aí, deixa eu comentar duas aqui. Comenta duas. Acho que foi o Leandro Mourão que falou aí da questão do Salum, que é o Salum que está segurando. Eu não tenho informação se o restante da diretoria não quer e só o Salum estaria segurando. Mas o Salum deu uma declaração hoje de que para ele não está na hora de trocar o Adilson. Então, pelo menos essa parte da informação aí está correta. O Salum acredita que não é a hora de trocar o Adilson. Vamos lá debater um pouquinho isso aí. Eu não sou adepto. Desculpa, Alisson. É só fazer é porque ele fez uma analogia em relação ao time preto e branco aqui de Belo Horizonte, que trocou de técnico e até agora não surtiu efeito nenhum. Pois então, ele acha... Esse é um comentário do Salum, não é a minha opinião. Sim, mas vamos debater um pouquinho isso aí. O Salum pegou esse recorte do Atlético. É um recorte, a gente não pode negar. E, de fato, o Atlético, com a saída do Thiago Largue e a chegada do Leverkusen, caiu o rendimento. Um rendimento que já não era tão bom e caiu. Não está conseguindo bons resultados. Mas, por outro lado, nesse próprio Campeonato Brasileiro, existem outros exemplos. E exemplos, para mim, em maior número e mais impactante, de equipes que estavam no mesmo patamar que a gente. Porque não adianta a gente ficar comparando a gente com o Atlético. O Atlético está do meio para cima da tabela. E a gente tem outros vários exemplos aí, esse ano ainda, de equipes que estavam na luta lá embaixo e, ao trocar de treinador, conseguiram reverter a situação. E não foi por acaso. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Atlético Paranaense, que tinha lá o Fernando Diniz no início do campeonato. Não dá para falar, ninguém conseguiria falar que a mudança do Atlético Paranaense da água para o vinho não foi pela mudança do comando técnico. Foi. Porque o Atlético Paranaense não teve nenhuma contratação de impacto, o Atlético Paranaense não teve nenhuma mudança extra-campo que justificasse aquilo, e foi muito instantâneo, assim. Saiu o Fernando Diniz, no outro dia entrou o outro treinador e o Atlético Paranaense já começou a subir. Vamos para outro exemplo. Não, Ceará desculpa, com Lisca. Desculpa, Alisson. E aí uma crítica, vou ter que fazer outra crítica do Adilson. Um dos motivos que o Atlético Paranaense melhorou a performance é que manteve um time base. Ele colocou os 11 titulares bem definidos. Quem eram? O Fernando Diniz, ele estava falando que é o novo, sei lá, o Pep Guardiola, o que que é. O cara era cheio de invenção, como algum outro que parece perto da gente aqui, que mudava o time todos os jogos. O técnico, eu nem lembro porque que é o técnico do Atlético Paranaense atualmente, ele montou a base, os 11 jogadores. Você é o lateral direito titular, você é o meu zagueiro titular, o atacante é você. O que não acontecia antes, é o que acontece no América. A gente tem uma defesa que são 6, os volantes já se passaram 5, 6 volantes ao longo do campeonato todo. Atacantes foram poucos. Quando joga o Luan, ou é centralizado, ou vai para esquerda, ou vai para direita. Você entende o que eu quero dizer? A gente não tem um time definido. Sim. A gente nunca entrou com o Adilson Batista, com 11 jogadores jogando nas suas funções principais. Nunca. Toda vez tem uma invenção. Mas vamos lá, continuando. Segundo exemplo, Lisca doido. Lisca doido assumiu o Ceará, e não dá também. Ninguém consegue dizer que a mudança do Ceará da água para o vinho não tenha sido por causa da mudança do comando técnico. Foi. O Ceará até teve a chegada de alguns jogadores, até impactantes, que têm jogado melhor. Mas a mudança com o Lisca e tudo que o Lisca representa, porque o Lisca, ele para o Ceará é mais ou menos parecido o que representa o Givanildo para a gente. É uma mudança que tem um aspecto até emocional por trás, talvez. Tem ali uma energia diferente, folclórico, exatamente, essa é a palavra. Vamos para outro exemplo agora, Sport. Sport muito mal, Sport, o Rogério, que participa do nosso grupo, diz que tem outra questão envolvida, que seria uma questão de salários atrasados, né, que o Sport parece ter quitado e que isso também influencia. A gente sabe que influencia, jogador demais. Faz corpo mole quando tem salário atrasado, mas também não dá para tirar os méritos do treinador que chegou lá, do Milton Mendes. Conseguiu ontem, depois da vitória do Sport, eu vi os jogadores comemorando e os jogadores abraçando ele nas entrevistas, falando do treinador. Então não dá para deixar isso de lado. O que que eu quero dizer com esses três exemplos que são os que estão vindo aqui à minha cabeça? Eu acho que a gente está muito mais para a realidade de Sport Ceará e Atlético Paranaense do que para a realidade do Atlético. Eu acho que nossa situação talvez dependa muito mais desse ânimo novo, dessa mudança de energia nesse momento, do que a gente pode ficar pegando de exemplo de Atlético. O Atlético já está com uma situação razoavelmente definida e talvez os jogadores não estejam tão com a corda no pescoço quanto a gente, quanto o Ceará, quanto o Sport e quanto o Atlético Paranaense estava lá no início do campeonato. Por que que eu estou dizendo isso? Eu não sou adepto a ficar trocando de treinador toda hora, não. E eu até agradeço a diretoria do América por não fazer isso toda hora. O próprio Atlético que estamos citando aqui agora, eu já conversei com vários torcedores atleticanos que dizem que essa má fase do Atlético aí nos últimos 3 anos, que isso está diretamente relacionado com o tanto que o Atlético troca de treinador toda hora. Eu converso com torcedores atleticanos que defendem que a diretoria do Atlético ela se deixa levar muito pela opinião dos torcedores e por isso ela muda tanto o comando técnico e o time nunca engrena, o time nunca acha a sua forma de jogar. No América, eu acho que a gente não cai nessa. A nossa diretoria, ainda bem, ao meu ver, ela não dá lá tanto ouvido assim a torcedor, porque torcedor com 2 derrotas ele quer que troque o comando técnico. Mas nesse caso em específico, nesse cenário em específico que estamos vivendo agora, eu acho que a coisa certa a se fazer seria a demissão do Adilson e a contratação de um novo treinador para tentar sair dessa situação, pelo menos na mudança de ânimo, na mudança de energia, na mudança de comprometimento, jogadores com o treinador, comprometimento com a situação delicada que a gente está, eu trocaria o treinador. Até, falando um pouco sobre isso, eu até entendo a parte do Salum de achar que a troca não é, porque, por mais que, vamos pegar até nos exemplos, a Chapecoense trocou de técnico, acho que 2 vezes esse ano, e continuou brigando pelo rebaixamento. O próprio Sport, antes desse do Milton Mendes, tinha trocado de treinador e também sem efeito nenhum. O Corinthians mudou o Loss pro Jair Ventura e o desempenho é o mesmo. Realmente, a troca, os efeitos Lisca, o efeito do Milton Mendes, eles realmente são mais para uma exceção do que propriamente para a regra. Só que, e suposto, falar que realmente há o motivo, tipo assim, ele tem razão em dizer que a troca não necessariamente ela é positiva, a troca não necessariamente ela vai representar uma melhora, nesse caso específico, eu acho que o problema é, tipo assim, você não adianta você querer investir um tempo muito grande num treinador que não vai dar resultado. Essa é o maior erro para mim, é esse. Eu acho que eu entendo, eu aprecio muito a questão da continuidade, né, que o América se propõe a ter. Você pega os nossos últimos treinadores, o Giva ficou quase 2 anos, o Anderson ficou também 2 anos aproximadamente, teve o português lá passando rapidamente, mas em geral a gente oferece um tempo grande para o treinador trabalhar, conseguir colocar as ideias dele de jogo e tudo mais. Só que não adianta você querer investir muito tempo em um treinador que não vai dar resultado. E para mim, o maior erro está sendo querer achar que é o Adilson o cara que vai conseguir virar esse ânimo, vai conseguir dar um jeito, sendo que você pega em resultado... Até pega trabalho recente dele mesmo. Eu comentei quando trouxeram, né? Porque foi até engraçado que anunciaram o Adilson na noite do Japão. Eu tava dormindo, quando eu acordei, eu vi as fotos de o novo professor. A primeira coisa que eu fiz foi falar, isso é zoeira? Aí essa pessoa quer um pesadelo. Não. Não faz sentido, esse cara não trabalha 3 anos. Ninguém fica 3 anos sem trabalhar se você tem uma qualidade. Se você tira um ano sabático, que seja, você não fica 3 anos sem trabalhar se você tem tanta qualidade. Mas no futebol brasileiro, aqui não tem, tem uma crise de técnico, você pega os mesmos treinadores, trabalha, faz tipo assim, continuam empregados e na mesma situação, carpejando todo ano, ele é anunciado num time para estar salvado do rebaixamento. Assim, nós não temos uma mudança tão grande. E aí, beleza, mas foi a opção que eles tiveram ali na hora, embora tivesse outras melhores. Colocou, de início surtiu um pequeno efeito, e depois você vai vendo, tipo assim, o futebol vai caindo, e você pega, uma coisa que eu falo, que ele é arrogante, você pega desde aquelas entrevistas, quando ainda funcionava um pouquinho, as entrevistas dele, assim, tá vendo? Pra quem tava parado há 3 anos, não tá ruim, né? Tá, não sei o que, tipo, ele tem essa questão. Eu acho que ele se acha muito melhor do que ele realmente é. Ele não tem. Que ele deve entender de futebol, que ele tem um conhecimento do assunto, eu acho que não acho que não tenha. Só que eu acho que ele não tem essa capacidade. Acho que ele perde. Desde o trabalho dele no Cruzeiro, em 2009, que ele erra muito a mão em certos aspectos. Quando ele passou pelo time de São Paulo, ele errou muito a mão com a questão que ele fala de não soube dosar o elenco. Ele perdeu os elencos muito facilmente nesses times. Eu acho que ele em geral, ele tem feito muito isso. Eu acho que ele tem perdido a mão no trabalho. E me lembra um pouco, fazendo uma analogia com técnicos de fora, o Gary Neville, ele foi ex-jogador, fez os cursos lá todos da UF e tudo, e começou a trabalhar eu tinha programas no canal de televisão fazendo análises estáticas. E todo mundo babava muito o ovo dele, porque falava assim, pô, cara inteligente pra caralho, faz uma análise estática do jogo brilhante, perfeita. Aí ele teve a chance de ser treinador, foi treinador do Valencia, na Espanha. E aí teve um jogo contra o Barcelona que ele fez a mesma coisa, ele dobrou os laterais, ele colocou 2 laterais esquerdos, 2 laterais direitos, que ele queria dar um nó tático no Barcelona. Porque aí justificou achando que acho que é mais ou similar. Não, a gente vai ver 2 laterais pra marcar bem, eu vou conseguir passar pelos flancos que são fortes, e a gente vai conseguir jogar nas costas dos laterais também, porque os caras têm velocidade, não sei o quê. Ele tomou um ataque, um 7-0 Barcelona. 7-0, pronto. E aí, tá explicado. Ele foi demitido logo depois. Vamos então, lá. Tipo, vamos seguir aqui. Vamos não necessariamente. Vai, termina, Felipe. Não, só. Ou seja, não necessariamente você ter esse conhecimento se aplica em passar para os jogadores. Eu acho que muito a questão do Adilson é isso. Eu acho que ele perde muito a mão, ele se acha muito maior, ele não tem essa autocrítica que pode fazer com que ele mude um pouco a situação. Mas isso é aquela história. Vai ser ele até o final, então vão abraçado com ele. Não sei. Vão torcer, eu nem sei se sabemos se vai, né, ser ele até o final, mas vamos lá. Vamos para a Bale Colatina, então, que nós estamos com 1 hora de programa já. Parará, cadê? Aqui. Vale Colatina, começar pelo Bala, se é que teve alguma coisa, né? 11,1%. João Ricardo, Norberto e Matheus Ferraz empatados como Bala, 11,1% do jogo. Vamos lá, que beleza. Empatados com 33,3% ficaram Rafael Moura e Mateuzinho. Foram os 2 melhores, estão empatados aí, dividindo ponto na na escolha da galera. Deixa eu ver se eu deletei o do Felipe. Felipe, pode dar seu voto, então. Ah, eu confesso que não, eu vou. Acabei lá, eu tinha votado no Robinho, mas eu tava em dúvida entre Robinho e Mateuzinho, mais para um, como se fosse um voto de protesto. Porque eu acho que nenhum dos dois pode ser reserva no time hoje. Então, tipo assim, eu acabei votando no Robinho porque eu gostaria de ver ele jogando mais ele pela esquerda, uma sequência dele, né? Mas o Mateuzinho também fica igualmente bem representado para ser também o titular na direita, para ver se para de escalar o Aderlan aqui naquela função também, né? Muito bem. O Alisson Fernandes. É, Mateuzinho, cara, eu acho que ontem, mais uma vez, ele entrou muito bem. Ele precisa ter essa. O que que foi? Você tá com rota aí na cabeça, o jogo foi domingo. Domingo, verdade. É... Fala pra não beber. Ele... Não pode beber terça-feira. Beber terça-feira faz mal. Mas o Mateuzinho entrou, eu só espero que ele passe a começar partidas bem também, né? Porque o Mateuzinho não costuma regular muito bem quando entra. Mas ele deu um calor louco ali no Egima, ele fez aquilo que espera dele, né? Que são jogadas individuais. Às vezes eu acho o Mateuzinho muito burocrático ali, talvez por orientação técnica e tal, mas ele precisa perceber que ele, Mateuzinho, só vai sobressair no futebol, na minha visão, se ele explorar o lado individual e de drible. É o que ele tem de melhor, é o que ele tem para oferecer. Muito bem. Marcão? Eu tenho um jogador que se destacou ao longo dos 90 minutos, apesar de um pouco estabanado em alguns momentos, que é o Zé Ricardo. Eu achei o futebol do Zé Ricardo bem consistente no meio de campo do América e mereceria o meu voto. Mas o Mateuzinho, ele até demorou um pouquinho para entrar no jogo, no segundo tempo, mas quem realmente fez a diferença em termos ofensivos no jogo contra o Cruzeiro foi o Mateuzinho. Então, assim, ele merece meu voto também. Muito bem. Está definido já no Mateuzinho, eu também vou votar nele, pelas mesmas razões que vocês já colocaram aqui. É, vou discordar do seu shortlist aí do Zé Ricardo, viu, Marcão? Você não gostou, não? Não gostei, não, porque o Zé Ricardo tinha deixado de ser aquele Zé Ricardo que é afoito. E eu tive a impressão que no jogo do Cruzeiro ele voltou a ser o Zé Ricardo afoito, que a bola morde no pé, errava passe bobo, enfim, atuava... Não chegou a escorregar como acontecia algumas vezes, mas atuou meio afoito, meio estabanado. Nesse jogo específico, para mim ele já tinha deixado isso para trás, e nesse jogo ele voltou a fazer isso. Mas sabe, a partida dele não. Sabe o que acontece? A gente espera tanto de que o time tenha vontade, disposição, raça para jogar, e você não vê isso na grande maioria dos jogadores do América, e o Zé Ricardo tem. Então talvez a limitação técnica durante o jogo, mas a raça dele, a vontade de ganhar, sabe? Essa coisa tem se sobressaído de tal forma. Isso eu não discuto. Que mereceria o meu voto, porque essa apatia, essa coisa do América, assim, quando der sai o gol, sabe como é que é? Quem sabe sai o gol, aí não sai. E ele é um cara que sempre está disposto a correr atrás. Então, assim, até entendo que em relação aos últimos dois, três jogos, que ele até teve o meu voto, ele deu uma caída. Mas eu sinto tanta necessidade de ver um cara com atitude durante o jogo que isso me fez olhar o jogo dele de outra forma, entendeu? Vamos trazer o Hernandes de volta. Salve, Hernandes. Colatina do jogo. Colatina do jogo, eu fiz uma gracinha aqui nessa votação dessa semana, que eu botei a possibilidade para deixar como uma das alternativas o senhor Eber Roberto Lopes. E foi até bastante votado, mas não foi o colatino da galera. Luan e Mateuzinho, com 11,1% dos votos. Quem votou no Mateuzinho para pior em campo? Deve ter sido o mesmo cara que votou no Matheus Ferraz para melhor em campo. Acho que ele trocou os Matheus. O seu Ever Roberto Lopes teve 33,3% dos votos. E o colatino do jogo para a maioria, com 44,4%, foi o professor Pardal Adilson Batista. Felipe de Leucas. Pardal Batista, com certeza, né? Batista. Se ninguém colocar a escalação que não funciona aqui o primeiro tempo todo, você precisa trocar três caras pra conseguir fazer o time mudar o ânimo, pode ser significado. É o maior responsável, né, pelo resultado. Então, o juiz mandou muito mal, mandou. Mas assim, isso, de certa forma, já se espera, principalmente do Eber, né? Que é desses. Mas a escalação não ajudou nada também. Enfim. O Alisson. Ah, cara, eu vou citar três aqui. Aderlan muito mal, mas só jogou 45 minutos. Eu até observando, falei, se tiver outro que jogue mal 90 minutos, o Aderlan não vai ser meu Colatina, não. E aí teve um que votou mal os 90, jogou mal os 90 minutos para mim, que foi o Rui. Eu fiquei bem decepcionado com a partida do Rui. Uhum. Eu sou um cara, eu gosto do futebol do Rui, eu acho ele muito importante. Antes de machucar, estava sendo muito útil. Naquelas primeiras partidas ali do Adilson, em que a gente conseguiu vitórias, o Rui estava voando ali, mas depois que voltou a contusão, como falou o de Leucas aí, ainda não rendeu nada. E jogou muito mal os 90 minutos. Mas só que a gente para pensar, Aderlan, era para ele estar ali na ponta direita? Definitivamente não era. Rui, jogando mal como vem jogando aí nas últimas partidas, era para ele estar de titular com a camisa 10? Pra mim não era. Pra mim, ou o Robinho ou o Mateuzinho naquele lugar ali, porque o Rui não tem feito nada. Ou até, aí teria que ter sido mais testado, né, o Lincoln. Porque o Lincoln, a torcida do Grêmio fala muito bem, alguma qualidade ele tem que ter, não é possível. Então, quem escalou esses dois caras de forma errada, e não só os dois, mas quem tem escalado o América mal, quem tem colocado o América com uma postura muito retraída nos jogos, é o Adilson. Então meu voto vai pra ele, o comandante é ele. Definido já, Marcão, mas quem você vota para... Eu já ia perguntar quem você vota para Pardal. Quem você vota para Colatina. Eu tô falando que o negócio de beber terça-feira é perigoso, e eu que sou o bebum da turma, tá vendo como é que as coisas... Não, eu entendo perfeitamente, e o voto de vocês bem coerente e respeito, mas dentro de campo, cara, dentro de campo, o jogador, que eu te falei do Zé Ricardo, mostrou vontade e tal, não foi brilhante e tal... Mas o Carlinhos conseguiu superar a incompetência. O Aderlan eu não voto mais, eu sempre cito, é o Clóvis Bornai, o Alconcur do Colatina. E eu não voto mais no Aderlan. Agora o Carlinhos, impressionante, impressionante. E em alguns momentos ele começou a ficar irritado com ele mesmo, porque desde nada dava certo. Desde o início do jogo. Desde o primeiro tempo ainda, enquanto o jogo ainda estava 0-0, ele não estava só nervoso só com ele. Eu não estou querendo tirar seu voto, não, acho que você está... Tá aí, tá bem votado. Mas na hora que você falou do Carlinhos, eu ia comentar isso, acabei esquecendo. E agora que você tá fazendo esse voto, eu acho que vale comentar. Eu reparei que desde o início do jogo ainda tava 0-0. Jogada do outro lado do campo, aí que teve, olha que surpresa, um cruzamento errado do Aderlan. E aparece depois, logo na sequência, a câmera fechando no Carlinhos, que tá voltando. Ele não tava participando da partida, ele não era necessariamente a primeira opção de jogada ali. Mas ele vem voltando resmungando. O Carlinhos me parece ser aquele tipo de jogador que, quando a coisa tá mal, ele vai pro buraco junto. Uhum. Se ele tá jogando mais solto, se a coisa tá um pouco mais tranquila, ele consegue jogar um pouco mais leve. Quando tá na pressão, nessa coisa de ter que reverter resultado, de ter que... Resultado, no caso, do campeonato, não necessariamente do jogo e tal, que tá sobre uma pressão maior, eu tô achando que ele não atua bem. Porque foi uma das coisas que eu notei. Você tá falando que você notou também, mas desde o início da partida, foi um dos primeiros lances ali. Não tinha 10 minutos de jogo, ou se tinha muito, tinha 10 minutos de jogo. O Carlinhos já estava resmungando, voltando, numa jogada em que ele não estava participando. E em alguns momentos, ele com o Giovani, eu senti uma impaciência também, parecia que eles não tinham combinado, aí pode até ser a questão do Adilson, parece que eles não treinaram junto, então assim, gerou um estresse entre ele e o Giovani, não acertava cruzamento, nervoso, fazendo falta desnecessária, passe, jogador ao lado, ele errava os passes, então assim, em 45 minutos ele conseguiu se superar, supera qualquer jogador que jogasse mal 90 minutos, e ele acertou um cruzamento no cabeceio de Giovani, mais nada. Então assim, o Carlinhos ao longo dos últimos, vou colocar 4, 5 jogos, contra o Chapecoense, o lance do gol do Wellington Paulista, quem que tava marcando o Wellington Paulista, quem que veio? Era ele. Ele não consegue voltar, ele vai pro ataque no desespero danado, e voltar, se vira aí moçada, aí vai Matheus Ferraz, que não jogou nada no primeiro tempo e fica sobrecarregado. Enfim, meu voto é do Carlinhos, mas respeito e muito voto no Adilson. Eu vou concordar que o Carlinhos esteve muito mal na partida, não tem nem o que dizer. Aderlan também muito mal na partida. O Zé me incomodou, mas não achei que ele foi um dos piores em campo, não. Só me incomodou, só deixou de ser aquele Zé Ricardo afoito, que eu já estava esperando que fosse uma fase passada. Em campo, para mim, o pior e que teria mais responsabilidade, aspas, pelo resultado do jogo, para mim foi Matheus Ferraz, que voltou a ter erros bobos, mas erros que são definitivos, especialmente pela posição que ele joga. É, só confirmando aqui a informação inicial, suspeita inicial, de fato, quem votou no Matheus Ferraz para bala foi quem votou no Mateuzinho. Então, inverteu o voto aí, companheiro. Vamos melhorar essa leitura aí. Mateuzão. Uma dúvida aqui. Duvide. Não seria o Alderlan pior do que o Colatina? Isso a gente só faz, como eu disse já anteriormente, homenagens, abre aspas, póstumas. Póstumas. Então, só após a passagem dele, quando ele não estiver mais vivo pelo América... E nós vivos, inclusive. E nós vivos, claro. É que nós vamos fazer esse tipo de avaliação. Bem, meu voto, que eu não dei ainda, né? Também é no Pardal, já está definido. É, pelas mesmas razões aí que justificaram. Concordo com o Alisson. Quem tem errado mais na escalação é um erro maior do que o erro da própria qualidade técnica do jogador. Quem está fazendo essa escolha é o Adilson. Então... para mim, vai para ele. Também não sou dos que quer necessariamente a cabeça dele, não sei se é a hora de trocar de treinador, realmente, sinceramente, não sei, não é uma defesa do Adilson, não é uma defesa da diretoria, mas eu não sei se o América tem caixa para isso, eu não sei se seria responsável fazer isso agora, eu não tenho como certo de que seja uma coisa que funcionaria. Nós temos evidências, como o Alisson bem mostrou, de que outros clubes na nossa situação se propuseram a reagir com a mudança de treinador. Eu vou confessar com vocês que eu estou profundamente chateado com boa parte do elenco do América e eu não sei se eles estariam nesse ímpeto também de fazer essa virada com a chegada de um novo treinador e tal. Tem uns ali que estão correndo, que estão dando sangue, que a gente vê quem são. Tem uns ali dos quais eu não espero muita coisa e não acho que aconteceria muita coisa só com a mudança de um treinador, não. Não quer dizer que eu tenha desistido. De forma nenhuma, nós vamos torcer até o final, porque esse é o nosso papel. Mas, enfim, que o melhor aconteça, gente. Vamos curtir a Série A, como diria a primeira lei de Dom Ramon, e esperar pelo melhor, fazendo a nossa parte na arquibancada. Certo? Algum outro comentário final aí, o Alisson Fernandes? Falar da nossa camisa. Vamos tentar bastante lá com a Kickball, que a camisa fique pronta antes do jogo do Bahia, e aí eu já levaria as camisas lá para o Independência, para entregar para quem vai receber lá. Vamos tentar demais que isso aconteça, não posso garantir, mas já fechamos a venda, foi uma venda muito boa, muita gente comprou, superou aquilo que a gente estava pensando, então agradecer aí a quem comprou e que desfile lá com a nossa camisa no Independência. Sobre a próxima partida contra o Paraná, meu recado é esse que eu comecei o programa falando. É a nossa hora, gente. É a nossa hora. Vamos tentar esquecer todas essas diferenças que temos, porque se a gente conseguir, nas três partidas que temos em casa, conseguir vitória, a gente se salva disso aí, e aí ano que vem é outra história, aí a gente vai repensar a questão de comissão técnica, repensar elenco, e aí vamos ter, inclusive, muito mais dinheiro para resolver isso. Então, ao invés da gente deixar para apoiar ano que vem e ser aquele 12º jogador que fomos no ano passado, carregando o time para a Série B, vamos tentar fazer isso nessas três partidas que faltam. Vamos tentar fazer a diferença já nessas três, porque aí a gente nem precisa passar por aquele vamos subir coelhou de novo, porque eu não estou com saudade nenhuma disso. Isso aí. Marcão, algum comentário final? Não, eu queria dizer o seguinte, que... alguém tinha dúvida que seria diferente? Não. Todo ano, o América, a gente sabe que no final dos campeonatos, principalmente na Série A, quando disputou, que o gás acaba. O plantel, a qualidade do plantel é limitada e a gente tenta sugar o máximo dos melhores, entre aspas, os melhorzinhos que nós temos. E no final o gás acaba. Então assim, desde a primeira rodada a gente sabia que ia ser um sufoco até a última rodada. Gerou-se uma expectativa muito grande, mas a gente sabia que ia ser assim. Então não vamos desistir, Paraná, todo mundo lá torcendo para o América, e vai dar certo, gente, acredita. É isso aí. Felipe? Por mais que a gente não, mais ou menos essa questão, né, agora não, concordando ou não com a direção, concordando ou não com as nossas opções, o momento é de abraçar o time, vamos deixar para desistir só depois do jogo contra o Fluminense, se o pior vier, ou para celebrar loucamente e ficar dando voadora na placa com o nosso glorioso Pardal, caso a gente consiga se salvar. Não, assim, ainda só dependemos da gente, né? Então, vamos acreditar. Podemos estar o mais otimistas possíveis, mas a hora não é de deixar baixar o ânimo, não. Tem que... Infelizmente, eu não posso, né, ir ao Independência, é um pouco longe pra mim. Fazendo corpo mole? Ah, infelizmente... Você não é um americano de verdade. Qualquer justificativa, vale, é um absurdo isso. O problema é... Então, pra chegar lá são 3 dias de viagem. Então já compra a passagem e vem, meu filho. Se eu for a pé, são 3 dias também. Não, se eu for a pé, eu não consigo nem chegar, né? É um leve inconveniente de um oceano pra poder cruzar. Então. Mas bem, é a hora de abraçar todo mundo, ir com o time, encher. É aquela história. Ficar na Série A é um título pra gente. Se ficar na Série A um título, então é hora de a gente abraçar a galera, fazer esses jogadores irem com um pouco mais de ânimo, porque ganhar do Bahia e do Paraná é essencial. Um tropeço nesses dois jogos aí realmente coloca a gente numa situação muito mais complicada. Então vamos abraçar todo mundo, vamos ir para o Independência, lotar, botar essa galera para jogar bola e torcer para ser o suficiente. É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores, próximo jogo é no sábado, contra o Paraná, o horário foi alterado das 21 para 5 horas da tarde. Então vai ser jogo da TV provavelmente, TV fechada, né? Do Sport TV. Mas vamos lá, o torcedor do americano tem que estar na arquibancada, não em casa, assistindo pelo Sport TV, até porque não vai passar para Minas Gerais. Então faça seu papel, compre seu ingresso e vamos para lá. Quem abraça não é Sérgio Tavares? Pergunta Leandro Mourão. Sim, todo mundo abraça, inclusive o Sérgio Tavares. E esse momento é um momento de abraço coletivo. Se o jogo é sábado, a gente volta aqui no domingo, às 8 horas da noite, para falar dessa vitória sobre o Paraná, porque eu tenho certeza que é isso que vai acontecer e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Vamos para frente, vamos para a luta. Não vai ser fácil, nunca foi, não seria agora. Abraço a todos, obrigado a todo mundo que acompanhou, que comentou, e que está sempre aqui ajudando a gente, aos sócios corneteiros que estão lá apoiando financeiramente, aos que compraram a camisa, que também fizeram esse apoio financeiro no Decadentes, para a gente manter servidores, domínio, todas as contas que a gente tem que pagar para fazer esse programa que a gente faz com muito carinho, há 2 anos e meio, indo para 3. Certo, senhores? Certo. A gente volta domingo que vem para respirar fora da zona de rebaixamento. Estou sentindo. É domingo que vem. Não quero ver o cavalinho na lama. Abraço. Coelho! Até mais.